Aqui no capítulo 4 de Gênesis, que lemos, no versículo 5, diz que Deus não se atentou para a oferta de Caim. E o que que Caim fez, irmãos? Irou-se fortemente, descaiu-lhe o semblante. Imagino que Caim ficou com tromba. Você já ficou com tromba? Quando a gente fica chateado, tromba, faz bico. Irou-se, o semblante dele ficou oprimido, ficou triste, ficou caído. Eu imagino Caim debaixo de uma depressão, de uma tristeza, irado, revoltado. Como é que Deus aceitou do Abel e não aceitou meu? Como é que Deus pode fazer isso comigo? Essa atitude, irmãos, de Caim, nós precisamos fugir. Porque Deus trará à nossa vida correção. Deus vai trazer, sim, momentos e vai nos dizer: Marcone, eu não estou aceitando esse sacrifício. Eu não aceitei essa oferta. E nós precisamos ter um caminho diferente de Caim. Em Judas, versículo 11, nós temos uma advertência para que nós não entremos pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? É o caminho do coração duro, da rebelião, da desobediência, do coração que não aceita correção, do coração que não aceita, que fica irado, que fica revoltado. Isso porque o Senhor chegou e disse: o seu não, sua oferta eu não aceitei. Caim não entendeu por que que o sacrifício dele foi rejeitado. Como Davi não entendeu por que que a arca caiu, por que que não deu certo nada do que ele fez, nada do que ele planejou, nada do que ele projetou. Mas deu uma diferença, irmãos. Lá em Crônicas diz que Davi fez uma declaração: como trarei a mim a arca do Senhor? Se não deu certo, se eu não agradei ao Senhor, como eu vou conseguir agradar? Senhor, me ensina. Senhor, eu me arrependo. Essa palavra, irmãos, é uma palavra para nos chamar, em primeiro lugar, ao arrependimento, a um amolecimento do nosso coração, a um quebrantamento de coração, a um arrependimento, a santificação, ao aperfeiçoamento do nosso relacionamento com Deus. Há muitos ministérios que perderam a unção de Deus, fracassaram, casamentos que estão ou foram abalados, projetos que não prosperaram, sonhos que não se realizaram, dons que perderam a eficácia, orações, cânticos que não moveram e não movem mais o coração de Deus. E nós precisamos parar e nos arrepender. Falar: Senhor, por que, Senhor? Me ensina, então, a te dar um sacrifício agradável. O que que o Senhor quer? O que que tem? O que que está acontecendo na minha vida? É uma palavra para que Deus nos confronte em alguma área da nossa vida e gere em nós arrependimento, quebrantamento. A pergunta que fica para nós, então, é: o que que determina que um sacrifício vai agradar ao Senhor e o que que ocorre quando nós oferecemos esse sacrifício agradável a Ele? O que que determina para mim, na minha vida, que esse sacrifício, essa oferta, essa adoração, esse serviço, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dando para Deus, o que que determina que isso vai agradar ao Senhor? Nem tudo que fazemos para Deus agrada a Deus. Sinceridade é importante, irmãos, para que nós sacrifiquemos ao Senhor, mas não determina que nós estamos dando o que Deus quer receber. A sinceridade no nosso coração pode até fazer com que o Senhor venha e nos ensine da forma certa, quando Ele vê um coração sincero. Mas a sinceridade em si não determina que aquilo que eu estou fazendo é exatamente o modo que Deus quer que eu ofereça o sacrifício. Se fosse assim, a arca não tinha caído do carro que Davi construiu. Se fosse assim, tantas coisas na Bíblia não teriam acontecido. Sinceridade não é tudo. Faz parte do sacrifício que Deus agrada, mas não é tudo. Outro ponto que eu quero colocar para os irmãos, antes de nós pegarmos e buscarmos a resposta a essa pergunta: o que que determina que o meu sacrifício vai agradar ao Senhor? Antes, eu quero dizer mais algumas coisas para os irmãos. Primeiro, será que Deus recebe qualquer coisa, irmãos? Nós temos, assim, sempre a mania de partir para um dos dois extremos em qualquer área da nossa vida. Qualquer área. Quando nós vamos dar um presente para alguém, geralmente, se é uma pessoa assim que a gente ama muito, que a gente vê que é uma pessoa importante, como que nós vamos comprar esse presente? A gente para e começa a pensar: será que ele vai gostar disso? Aí a gente chega na loja e vê um e fala assim: ah, esse é quanto? Esse é 10 reais. E esse aqui? Esse é 30 reais. Ah, mas por que esse é mais barato? Ele é ruim? Porque eu não quero dar uma coisa ruim, a pessoa merece coisa melhor. Se eu posso dar os 30 reais, eu quero dar os 30 reais. Olha, aqui tem uma camisa verde. Será que ele gosta de camisa verde? Eu não sei. Aí chega para alguém: você sabe, conhece o fulano? Então, você sabe se ele gosta de camisa verde? Não, ele gosta só de branca, camisa mais clara. Ah, tá bom, obrigado. Aí a gente vai lá e compra o que ele gosta. Não é assim? Quanto mais nós queremos honrar a pessoa, quanto mais ela é importante, quanto mais nós a valorizamos, quanto mais a gente vê, olha para a pessoa e fala: puxa vida, eu tenho que dar uma coisa para essa pessoa que ela vai gostar, que ela merece. Mais nós vamos procurar saber o que que ela gosta, vamos procurar saber se isso aqui é melhor do que aquilo, se aquilo não tem uma qualidade melhor, não dura mais. Mas quando nós chegamos para ofertar ao Senhor, tantas vezes nós falamos assim: não, vamos dar ao Senhor, Deus aceita, nós somos sinceros, o importante é a sinceridade de coração. Não é assim? O pastor ministrou aqui uns domingos atrás sobre o sacrifício, e ele citou um texto do profeta, se não me engano, Malaquias, onde Deus diz assim: vai ofertar isso para o seu governante. Fala assim para o povo, né? Vai dar isso para o seu governante. Pega a oferta que vocês estão trazendo para mim e leva lá para dar para o seu governante, vê se ele vai aceitar a sua oferta. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Mas nós temos essa ideia: não, vamos fazer essa oferta, vamos dar essa ofertinha, vamos fazer isso para o Senhor, vamos servir ao Senhor assim, tá bom, o que importante é a intenção do coração. Não é assim não, irmãos. O importante é conhecer aquele que é o mais sublime dos reis dos reis, o mais sublime dos reis da terra, aquele que é o dono de tudo, dono do ouro, da prata, não tem absolutamente nada maior que ele. O importante, irmãos, é saber o que ele gosta, como é que ele gosta de ser adorado, como é que ele gosta de ser cultuado, como é que ele gosta que o meu dom, que o meu ministério seja ativo, como é que ele gosta, como é que ele gosta, como é que o Senhor gosta. Se nós não fazemos isso, irmãos, nós estamos achando que Deus recebe qualquer coisa. Nós podemos dar a Deus qualquer coisa, nós podemos trazer oferta de qualquer jeito, adorar a Deus de qualquer jeito, cultuar de qualquer jeito, nós podemos exercer o nosso ministério de qualquer jeito, nós podemos, se der hoje eu vou adorar o Senhor lá, se der hoje eu vou no culto, se der eu vou ver se dá para eu começar a ir nas reuniões das casas, eu vou ver se dá. Que negócio é esse, irmãos, que vou ver se dá? Nós estamos servindo ao Deus vivo. Senhor, eu quero te dar tudo de mim. Senhor, se o meu tempo não está dando para fazer, Senhor, me ajuda a reorganizar o meu tempo. Senhor, me ajuda a te dar o melhor. Senhor, me ajuda a reorganizar as minhas prioridades. Senhor, me ajuda a ter um compromisso, uma aliança, a entender o que o Senhor gosta, o que o Senhor quer de mim aqui no meio da congregação, no meio dos meus irmãos, o que o Senhor está esperando de mim, o que o Senhor quer de mim, como o Senhor vai se agradar de mim, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Deus não recebe assim, irmãos, qualquer coisa. Nós achamos, às vezes, que Deus é um ser assim esquisito, impessoal, sem gosto, frio, né? Achamos que Deus é um ser assim, um bobão, que você chega assim e fala: aí, Senhor, toma. Ah, tá, e vai receber. Não, Deus não é assim não, irmãos. Deus tem gosto, Deus tem preferência, Deus tem o que ele gosta. Amém? E ele nos criou assim, ele nos criou com esse retrato, com essa imagem. Nós temos vontade, nós temos gosto, nós temos jeitão de ser. Deus também tem gosto, irmãos. Deus tem vontade. E o que eu quero como um adorador, como um sacrificante, como alguém que traz a ele oferendas, é saber o que que o meu pai gosta. O que que o Senhor quer ver em minha vida? Por um outro lado, nós às vezes vamos para o extremo de achar que Deus tem que receber o que eu faço para ele. Porque, olha, o que eu fiz para Deus é o melhor. Eu, olha, hoje eu toquei assim, cantei então ali no banco, ó. Hoje eu fui lá, fiz uma boa ação, levei aquele irmão, servi aquele irmão. Ah, hoje Deus tem que se agradar de mim. Com certeza, Senhor, ó, recebe, só tem que se agradar. A gente não fala assim, irmãos. Você não verbaliza isso, nem eu. Mas aqui no coração, a atitude é essa. Ah, tá bom, fiz a minha... Dei a minha oferta. Certeza que Deus vai agradar. Porque, ó, fiz o melhor. Não é possível. Qualquer um gostaria. Daniela hoje cantou assim, ó, que voz essa irmã tem. E quando eu ouvi a voz da Daniela, eu flutuei. Não, hoje, Deus tem que aceitar. Não, não tem jeito de Deus não aceitar. Não, hoje os irmãos ensaiaram, meus irmãos, ficou lindo o que vocês fizeram. Que arranjo perfeito, que coisa maravilhosa. Perfeito para o Senhor. Não, não tem jeito de Deus não ter aceitado isso. Será que é isso que determina uma oferta aceitável ao Senhor, irmãos? Não, hoje eu entreguei meu dízimo 20%. Hoje, Senhor, esse mês eu tirei 20%. Ó, Deus está feliz comigo. Senhor, escancara mesmo, hein? Escancara as janelas do céu, porque, ó, te dei tudo. Hoje eu esbanjei. Hoje eu... Será que é isso, irmãos, que Deus está olhando? Será que quando os olhos dele passam, Deus fica impressionado com isso? Deu 20% de dízimo. Que coisa maravilhosa. Que cântico, que música nessa igreja. Que bonito, que prédio eles construíram. Que equipamentos maravilhosos. Que roupa bonita eles vieram à minha presença. Que ministério poderoso, que oratória, que voz, que roupa, que coisa maravilhosa. Deus, será que ele olha isso tudo, irmãos? Quando ele passa os olhos dele, será que o sacrifício é determinado por coisas assim? Deus nos deixou a palavra dele, para que nós saibamos e entendamos, irmãos, quais são os princípios de vida, de sacrifício, de oferta. Aí nós podemos trazer 20% de dízimo, aí nós podemos cantar, adorar, tocar, podemos servir ao Senhor, podemos usar tudo que temos, dar a ele realmente o melhor, porque ele é digno de excelência do melhor, mas aí ele olha e vê os princípios satisfeitos na palavra. O princípio que ele estabeleceu da palavra está satisfeito naquela vida, então esse sacrifício é agradável. Olha comigo de novo para Abel. No versículo 3 diz assim, no versículo 4. Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. Depois o que é que diz na sua Bíblia? Atentou-se o Senhor para a oferta e para Abel. É assim, irmãos? Tem alguma Bíblia escrito assim? Atentou-se o Senhor para a oferta de Abel. Atentou-se o Senhor para Abel e para a sua oferta. Onde Deus começa? Onde os olhos do Senhor passam primeiro, irmão? Você vem entregar a sua oferta. Deus está olhando o ofertante. Deus está olhando a minha vida. o meu coração. É essa a razão pela qual o sacrifício, a oferta de Caim, não foi aceita. Não é porque Deus não gostava de comer verdura e Caim trouxe fruto da terra. Não, eu gosto de carne, eu gosto de churrasco. Então eu vou aceitar a oferta do Abel, que eu gosto é de carne. Não gosto de comer verdura. Não tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com Caim e com Abel. E quando ele diz que não aceitou a oferta de Abel, de Caim, ele está, como é que está escrito na sua Bíblia? Deus não se agradou da oferta de Caim. É assim? Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. No versículo 5. Deus começa conosco, irmãos. A oferta é aceita quando eu sou a oferta em primeiro lugar. Quando eu sou aceito. Em Hebreus 11, 4 e Mateus 23, 35, tem um testemunho no Novo Testamento sobre Abel, dizendo que Abel era justo. Justo na Bíblia significa justificado. Significa alguém que foi isentado de culpa, foi absolvido, foi liberto. Quando Abel trouxe ao Senhor, o sacrifício dele foi aceito porque Abel era justo. Quem acha que é justo diante do Senhor? Levanta a mão. Quem é justo diante do Senhor? Qual o motivo de nós sermos justos diante do Pai? Hã? O sangue do Cordeiro Jesus. Quando Abel trouxe o sacrifício, um animal, quando ele trouxe ali das suas crias, das suas ovelhas, ele estava fazendo um ato de obediência. E ele estava fazendo um ato profético. Com certeza, Abel, Caim, tinham recebido dos seus pais esse entendimento, essa instrução, esse testemunho. Deus permitiu a morte de um animal para que nos cobrisse e pudéssemos ter um relacionamento com ele. E quando Caim traz do fruto da terra, embora fosse fruto do trabalho, do suor, do esforço, da boa vontade dele, ele não trouxe daquilo que é necessário trazer para se entrar na presença do Senhor. E quando Deus olha para Abel, ele diz: você trouxe a coisa certa, Abel. Você trouxe sangue. Você trouxe uma vida. Você trouxe sacrifício de sangue. É uma coisa, irmãos, primordial no sacrifício.